Charlie 5219, muito boa noite, Costa Charlie, pronto pra Copa. Ventos está autorizado, direto, decola do 1-0 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após Elefa e após direto. Aciona 5501, controle 120, decimal 8. 200 para a vitória da conquista, decola do 1-0 com curva direita após, subida Arbor, Elefa após DCT. Aciona 5501, controle 120, decimal 8, é o trip 5219. Pátio 3, chame pronto, pushback, trip 5219. Ali para o pushback. O meu negócio está na Alfa da Juliette. Fazer a posição, estou com a Rebus, vai iniciar o táxi. Está impedindo o seu ingresso na Limbo, que após a aeronave será autorizado. Aguarde alguns instantes, Romeu Golfo. Matheus aguardando, Romeu Golfo. O TAP 3567 para o táxi 138, 4 e 15, com fim. Tático principal, Índia e Alfa, ponte espera torre 118, 95, altímetro no 020, tem um bom voo e boa noite na 3567. Índia e Alfa, quando na ponte espera torre 295, 1020, no TAP 3567. Tá breve. Ok, grato. Para puxa, acionamento na posição 3. Guarda autorização, Azul 14-06. Aguardo. Boa tarde, 4-6-1-3, Latijono 60, informação do Lula. Oxiné 6-1-4-3, aciona identificação, autorizado chegada a Bonf. Esse é para 4 mil pés, ajuste com 020. Ordenante da Juliette, mais graças. Alfa e aguardante da Juliette, mano 601. Ufa, observe a passagem do Airbus da TAM, taxando agora próximo ao través do portão 612. Após o mesmo ingresso via Juliette, cruzou o pátio principal e reporte na Taxi Lima para prosseguir. Matheus, após passagem de TAM, ingresso na Lima, a Juliette após Lima, o Romeu Negócio. 90 no 62, pista molhada. Positivo, se der um datezinho aí no, na iluminação, ficaria melhor, por gentileza. 0 no coordenação, 3-0 para Garião. No 022 after traffic on short final line up and wait behind. Guys, traffic on short final line up and wait behind. I'm calling 022. Da Juliette, Gono 601. E a Juliette, portão 08, Gono 601. Juliette 08, espera daqui a pouco. O 4206, portão 3, está livre, pushback, chame táxi. Me puxa, o 4206. Na Lima, o Romeu Negócio. Meu golfe, Lima, Mike, Quebec, mantenha a Taxi Quebec, chama 2108-95 para o cruzamento, boa noite. Portugal 022, clear for takeoff runway 10. The wind is 190 degrees at 13 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 022. Oi, Salvador. Boa tarde, Golo 612. Vai passar o Índia Serra, trem baixar trabalho. Número 2, boa tarde. Continua a aproximação. Informe quando visual com campo. 190 com 14 nós. Pista molhada. Estando o pé do aeronave pousou em sua frente. Eu estou com 1000 pés aí, aproximadamente. Tá certo, boa no meio ou no 2? O problema é a chuva mesmo, ok? Ok. Oi, muito boa tarde. 3567, ponto espera, pronto, tá tudo. Mantivo 3567, observe o tráfego que pousa, o 737, após o mesmo ali mantém. Gente, após o 37 que pousa, vai ali e mantém 3567. Visual, gol no meio, no 2, estou com 1400. Ok, grato pela informação, continue a aproximação. Ó, o vento agora 190, 13 nós, altímetro 1020. Pista agora está liberada, tem livre pouso, deixa uma olhada. Livre de pouso, 1020, gol no meio, no 2. Autorizado, cruzamento, estacionar, frequência livre, Golf. Essa Juliette cruzou parte principal, reporte na Lima para prosseguir, Juliette Tangzolo. 408, boa tarde, obrigado, Portugal, 0-2-2. 4 horas e 20 de autonomia, alterna Porto Seguro. Air Portugal 022, radio contact of departure, climb at level 370, book a departure. Climb at level 370, book a departure, Air Portugal 022. No 6201. 01. Para o Galeão, 360 está autorizado, via Pesolo 10 até ESMAP. Após ESMAP, conforme rota do plano, decola da 10, curva direita na Dael, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5460, controle 120, decimal 8. 6201 da Oceania, autorizado, nível 360 Galeão, Dael, Leda, Bridge, da 10, curva direita, intercept Delta Zulu 10, ESMAP, Lúbito, Barbacena 5460, 1208, 6201, push back acionamento. 04 irá aguardar, China 6201, previsão de mais 5 minutos. Aguardar mais 10. Tá bom. 4.020, bom, filho, 1233. Duas, ó, 3 horas e 35 de autonomia. Direita, Indy Alpha, ponte de torre 118.95, altímetro 1020, tem um bom voo e boa noite, azul 4206. 295, 1020, 4206, obrigado. 5415, parte principal segue o Embraer da Azul, segunda direita, Indy Alpha, 118.95, altímetro 1020, tem um bom voo, 5415. Autorizado, seguiu o Embraer da Azul à frente. É o ponto de espera, 1-2-1-0-2-0-118-95. Zulu, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a Quebec, chama 2-118-95 para ingresso no táxi via pista. Olá, 180, 1-4-9. Livre decolagem, 67. Vai dar agora, né? Solo, gol 1856, mais quanto tempo para puxa? Tem o azul, 4206. Ali mantém, 4206. Portão 02, agora tá liberado, chama o táxi. Tá liberado, vai para trás, pronto. Salvador, que é o Fênix 0. Fênix 07, a frequência de estação. 5415. 415, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5415. 3567, decolado aos 43, controle 1208. Controle 1208, 3567. Prod bomb, pagar a partida. Tá negativo, abaixo. São 3567, contato radar na decolagem, estou para o nível de voo 360, descendo arco. Sim, restrições 360, pode voar direto ao árvore. Está autorizado o São 3567. Direto ao árvore, 3567. Pés, Oxané 6143. Chané 6143, dispara 2.000 pés, está autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. 2.000 pés, 1.020, está autorizado a ILS e vai reportar, Oxané 6143. 30 graus, 159. Decolagem no zero, azul. Após o azul, alinhe e mantenha o trip. Após o azul, alinhar e manter 5. Azul 4206, decolado aos 45, chame o controle em 208. 208, uma boa noite, 4206, até amanhã. Boa. De folga amanhã. Boa, boa folga. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206. Tá livrando 1.500 na Pucajá, Maracajú. Azul 4206, contato radar, estou para o nível 370, saída Pucajamo. 370 Pucajamo, 4206. Boa noite, sequência. Meno 2, ingresso à esquerda, portão 1. Portão 1, voo na Meno 2. Livre decolagem, trip 5415. Trip 5415. Ação da sinal ILS, ok? Chegada. Tem. Vou no 856, ponto de espera da 156, mantenha o ponto de espera. Da Gol que vai estacionar à sua direita no portão 1. É assim que ela parar no portão 1, está autorizado. Seu pushback, seu caixa. É o 6201 ou 6212? Não, desculpa, é o 6201. O tráfego que vai estacionar, o Gol 602, vai estacionar à sua direita no portão 1. Assim que ele parar no portão, pode iniciar o estacionamento, seu caixa. Ok, após a passagem do Gol, a gente pode iniciar o pushback acionamento 6201. Obrigado. Doutor Oxané 6143, estabilizado ILS. Oxané 6143, completa, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, conservador, Oxané 6143, obrigado, TJ. Conservador,

357 autorizado, Elefa. Elefa, pode chamar o centro? O gol no 273, desça para 2 seu pés, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Para estabilizado, gol no 273. Assim que o Airbus Avianca na curta pousar e mantém. Visual com respondes após, está autorizado a manter na 10, gol 1856. Solo, é o trip 5219 para pushback, está no pátio 3. Autorizado, chame táxi. Olá. Para o táxi Xanerra 6201, temos 116 a bordo, 4 horas e o alternado é com frente. E o táxi à direita, até o ponto de espera, chama a torre pronto em 1895. Ok, livre táxi à direita 6201. Solo 5-1, chame Solo 219. 219, obrigado, boa tarde. Tá de Solo de Salvador, o Xané 6143, livrou na sua escuta. Se é destaque via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa vai chamar antes da Juliette, o Xané 6143. Simbra, o Fênix 07. Tá pronto, ele é Simbra, Fênix. Esse é o nível 040, Fênix 07. Tá 3567, chame Recife. Frequência 128.8, alterna 126.0. 222.260, boa tarde. Salvador, boa tarde. 94. Chegada Mares, esse é nível 050. Essa 294. Sem não, nós 06201. Ah, 384. aproximando-se da Juliette, o Jané 6143. 6143 autorizado, esquerda, portão 9. Ingressa no pátio, portão 9, o Jané 6143. Recife, frequência 12685, alterna 125.45. Sete 20, ciente, está pronto para cópia, Galeão? Pronto. Autorizado, Galeão, via nível 360, apesuro 10, decola da 190, curva à direita na saída da El, depois voa Leda e depois voa posição Hildes, na aerovia. Aciona o código, correção, da El Leda, depois voa Bridge. Da El Leda e Bridge. Aciona o código 5477, controle 208. Utilizou o voo 273. Com 273, complete GLS, chame torre 118, decimal 95. 11895, no 273. Azul 4206, controle. Prossiga 4206. Chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Recife 2685, Libra, embaixo travado. Continua a aproximação, guarda de pista livre. Guardando pista livre, então 273, tudo em forma ao vento? Informa, vento aqui de través, à direita 190 graus com 15 nós, pista molhada. Ciência, 273. O altímetro aqui está 1020, hein? Autorizado táxi em frente, cruza Pátio 1, via Índia, até o ponto de espera, chama a torre 18, decimal 95, como pronto. Pátio, cruza o pátio, na Índia, 118, 95, torre. Uma boa noite. M201, decolado ao 55, controle 1208, boa noite. 1208, obrigado, até daqui a pouquinho. Salvador, boa noite, Oxenerra 6201. Boa noite, Oxenerra 6201, contato radar, saída da El. Pode voar direto da El, Oleda? Direto da El, 6201. Direto da El, 6201. Muito boa noite, o 35219, observando a aeronave passar, está autorizado o ingresso, mantém? Firmo, ali mantém. Ali mantém. Solo 273, solo 57, solo 219. Solo 219, voo 273, mano. De bridge pro Oceania 6201. Aguarde. Obrigado. Trip 5219, livre decolagem 190 com 18 nós. Sendo a decolagem trip 5219. Diga, cara. Ah, vai embora. Beleza, vai pra Fortaleza ou não? Ô, rapaz, tô vindo até a rua aí, eu paro lá em São Paulo. Tá certo, valeu. 5219, decolado 59, controle 1208. 208, uma boa noite, Trip. Igualmente. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 5219. Boa noite, Trip 5219, contato radar, saída Arbor. Contato radar, saída Arbor, Trip. 3894, desça 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador, pistão no 0. 2020, ajuste, vai reportar no lote 3294. Voar direto do Uno, 3894. Quanto é agora de... Quanto é a chegada, 3894? Tem uma saída na Arbor. Ok, dá uma chegada. Gol 1856, chame Recife, frequência 1268. Alterna 125, decimal 45. 2685, 2545. Bom trabalho, 1856 da Gol. Salvador, boa noite. Gol 9567 com a Charles. Seria como adiantar perfil da saída para Brasília? Já deu o pacote para Brasília, já? Ah, corta. Está autorizado para Brasília, 360, nível via Pesulu 17. Decola da 190, saída Gole. Curva direita, saída Arbor e transição Elefa. Aciona o código 55 no meio, controle 20, decimal 8. 0, Fênix 07. Decimal 8. Ok, entendeu? Então, Brasília 360, a transulona 7. Decolando a 10 com curva direita, Arbor, transição Elefa, aciona 55 no meio e controle 1208. É o 567. Sátio, código 5516, correto, chama fracionamento. 5516, prefeito. Chama fracionamento, obrigado. 273 de esquerda, portão 4. Portão 4, 273. M201, chame agora ao centro Recife, frequência 125, decimal 1, ao 0, 133, decimal 25. 251, alternativa 1-3-3-2-5. Obrigado aí, boa noite. Até daqui a pouco. Zero, Galeão, ponto 4. Autorizado para o Galeão, nível 360, via peso do 1-0. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, depois uma posição bridge. Aciona 5-5-1-2, controle e saída 1-2-0-8. Cidade, autorizado, papel do governo.